Armado de maldade, flor que atravessa a roupa. Focado e vidrado em acabar com todos eles. Tô pensando em dinheiro, mas pra mim a vaidade é pouco. Acho que eu tô ficando louco, nego. Armado de maldade, flor que atravessa a roupa. Focado e vidrado em acabar com todos eles. Tô pensando em dinheiro, mas pra mim a vaidade é pouco. Acho que eu tô ficando louco, nego. Eu tô bem além do que eles veem. Vivo o que eles não têm, nunca precisei de ninguém. De ninguém, de ninguém. Uma vez só é preciso. E eu vou viver como eu quero, sem tempo de 0 a 100. 16 versos, quero mais 6 horas por cada noite sem sono. Terra sem dono, sonhos sem lei, somos reis e guerra. Som é como reza quando pesa. Tô vivendo alto como deve ser. Pouco me fudendo pro que vão dizer. E querendo ou não, vocês verão meus irmãos no topo do topo do jogo. Então para, pela, racha a cara, se esguela. Não se cala, fala, fale da bala de tagarela. Falha a bera, chora a beça, mora dessa, acha que é foda. Só que se eu der corda, tu se forca nela. Então se foca, não se foca, vambora. Agora é guerra, sai da bota, desinfeta. Nova rota, nova meta, moda é merda. Mídia, malda, manipule, cê não enxerga. Se sua pela pra panela, sai da reta, segue a meta que eu vou. Longe dos otários, vai no conto do vigário. Falou que nós dá trabalho pra caralho. Embaralho meu vocabulário e flow. Papo de visão, pacto na missão. Pacto de quem canta pra subir. Um quilo no som, rap pesadão. Conexão de quem segue sempre assim. Armado de maldade, flow que atravessa a roupa. Focado e vidrado em acabar com todos eles. Tô pensando em dinheiro, mas pra mim a vaidade é pouco. Acho que eu tô ficando louco, nego. Armado de maldade, flor que atravessa a roupa. Focado e vidrado em acabar com todos eles. Tô pensando em dinheiro, mas pra mim a vaidade é pouco. Acho que eu tô ficando louco, nego. Então me diz, hein? Quanto tempo tu não visitou outro mundo? Se diz, pô, tu tem. Vai, vive cada segundo, é. A vaidade arrasa e seis. Corre de profunda que o foco vem primeiro pra nunca ser o segundo. Eu prefiro entrar na mente do que entrar pra boca. Quem desfrutou do muito sabe que o muito é uma ideia boa. Que é JR, Big LL, Miripak, vem, vem pra ver, é diferente. Toma frente que meus pais ainda vão se conhecer. Armado de maldade, flor que atravessa a roupa. Focado e vidrado em acabar com todos eles. Tô pensando em dinheiro, mas pra mim a vaidade é pouco. Acho que eu tô ficando louco, nego. Armado de maldade, flor que atravessa a roupa. Focado e vidrado em acabar com todos eles. Tô pensando em dinheiro, mas pra mim a vaidade é pouco. Acho que eu tô ficando louco, nego.